Opa, chega aí. Ei. Tudo de boa, man? Aham. Chega junto então. 7 minutos. Aham, e player tals. Yeah. Vai, escolhe seu herói. Mas meu time não joga, meu time destrói. Muita concentração na lane, eu vou andando, se movimentando e dominando a jungle. Sua habilidade não é nada contra minha skill. Cuida o machado do Draven, você nem viu. Double kill, triple kill, quadra kill, você sumiu. Tipo uma lenda no game, pentakill. Yeah. Tomou de mim o last hit, perdeu e largou fora. Rage kit, sou um leão. Vejo predador, você é minha presa e eu sou o caçador. Pra onde for, pode fugir que não consegue. Ainda que valorar, não caio na sua trap. Downs e 7 motherfuckers fazendo a elite. Porque se tamo junto, que é GG Easy. Sente a fúria de um leão, tipo rengar o predador. Você não vence hoje não, League of Legends, o meu time é campeão. Sente a fúria de um leão, tipo rengar o predador. Você não vence hoje não, League of Legends, meu time é campeão. Eu entro na partida, meus inimigos são defuntos. Dá pra pegar um pente em menos de 7 minutos. Eu tô no top, o maior tombo que se viu. E pode vir gankar que eu pego double kill. Main suporte, jogo muito. Vixe, no bot não, vai fugir do puxão do Blitz. O ADC tá tão fidado, metade da vida num ataque. Não vou me parar nem se usar em drop hack. O flow é um tiro destruidor, tipo a Tristana. Onda de choque nas minhas rimas, tipo a Ori. Ana, a gente é bom no LOL, no rap, não tem pra ninguém. Minha rima mexe com sua mente, me chama de Swain. Tons e 7 juntos num rap novo te impressiona. A nossa combinação é forte, tipo Draven e Leona. Rimas que grudam na cabeça, tipo teia de Elise. Se tamo junto, então é GG. Sente a fúria de um leão, tipo rengar o predador. Você não vence hoje não, League of Legends, o meu time é campeão. Sente a fúria de um leão, tipo rengar o predador. Você não vence hoje não, League of Legends, o meu time é campeão. Yeah. Tipo assim. Taos player 1, 7 minutos player 2. Demorou, cola com a gente, não deixa pra depois. E se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Sente a fúria de um leão, tipo rengar o predador. Você não vence hoje não, League of Legends, meu time é campeão.